Vem cá, boca, que me vai fazendo blu, blu, blu, blu. Ah, é dedo na chota e dedada no cu. Vem cá, boca, no meu cu. Yeah.